bandido que se entorpece. O perfume na noite entorpece. Esse seu jeito louco entorpece. Nesse jardim, amor, bandido que se entorpece. Quando me viu, sabia que tinha algo diferente. Se pô, nem disfarçou, se aproximou, sorriu netente. Metido a Don Juan, da preta virou fã. É do tipo bam bam bam, e quem sabe amanhã eu sou quente, tô peço e tu jura que ganha. Pede um drink, dá um clique, admite que a preta até amanhã. Ela é livre, astuta, atrevida, e tem mais. Ela é chique, linda, requinte, sagaz, do tipo única. Toda mulher aqui se sente assim. Essa flor tá lúcida, minha morregada Bacardi. Fora o fusca, os bicos tão cego mesmo. Mulher não é fruta, então não finge que não tá entendendo. Confunde não que a zica contém a vitamina. Pulso de quem domina, jeito raça, nega fina. Vem mano, subestima, vacila que o jogo vira. Quer fight, entra na fila, ei, pode me chamar de tio. Eu quebro o padrão da TV, sou bem mais que tu pode ver. Ganhei sensação de poder, a quem se atrever. É esse meu jeito que injeta adrenalina em você. Se pagar pra ver, vai sentir a nega te entorpecer. Sempre mexendo com sua mente, provoca o delírio. Se perde no lance envolvente, só sente comigo. Cê sabe a causa e o efeito que eu te provoco. Alucinada aquele jeito, do jeito que eu gosto. O perfume na noite entorpece. Esse seu jeito louco entorpece. Nesse jardim, amor, bandido cresce. Entorpece. O perfume na noite entorpece. Esse seu jeito louco entorpece. Nesse jardim, amor, bandido cresce. Entorpece. Vim lá do gueto, estregnado, jeito certo, no errado. Sonho com o jardim do Éden, realizo no cerrado. Do tipo atrevida, do tipo misteriosa, exótica. Vem toda prosa, menina tendenciosa. Aqui tem sempre uma vibe que contagia na night. Não vai ser fácil, cê sabe, não vai ser tipo no passe. Bela dona tem classe, se alucinado mais tarde. Mais autógrafo, encarte pra matar sua saudade. Papola, sente o perfume, adrenalina nos une. Eu vou fazer que cê jure que morre até de ciúme. Sempre que me vê no palco, sempre que põe o meu saldo. Sempre que passo de carro, curtindo o rap bem alto. Aqui tem mais com decote, no meu barulho cê não dorme. Não vai pensando que é trote, se eu te ligar deu sorte. Na linha top nós sobe, nesse clima que envolve. Espero que não se importe, seu culto trigo traz sorte. Paixão pelo perigo, na noite tá de bandida. Tá sempre VIP na lista, se tem conceito é bem-vinda. Fascina à primeira vista, teu proibido cobiça. Cê pode olhar que eu deixo, que eu já me vesti de malícia. Sempre mexendo com somente provoca o delírio. Se perde no lance envolvente, só sente comigo. Cê sabe a causa e o efeito que eu te provoco. Alucinada aquele jeito, do jeito que eu gosto. O perfume na noite entorpece. Esse seu jeito louco entorpece. Nesse jardim, amor, bandido cresce. Entorpece. O perfume na noite entorpece. Esse seu jeito louco entorpece. Nesse jardim, amor, bandido cresce.